Eu tenho que deixar registrado o cagaço que corintiano, São Paulino, Santista, Flamenguista, etc., estão do Palmeiras conquistar o Mundial. E tamo mesmo, nós como corintianos, eu sei disso. Ninguém quer. Ninguém pode nem imaginar, nem passar pela cabeça. O que foi o banho de água fria, a derrota do City pro time do Al Hilal? Muita gente ficou quase sem dormir por causa desse absurdo, porque a esperança era, sem dúvida alguma, porque o Palmeiras pega o time do Chelsea, pode sim passar pelo Chelsea, apesar de ser um jogo dificílimo, pode passar. E aí teria que pegar um time mais forte, né? Mas vai pegar ou Fluminense ou Al Hilal. Então é torcer desesperadamente para sexta-feira o Chelsea brecar o time do Palmeiras. Que se não, aí vocês podem colocar a mão na cabeça e aguardar o caos. Por isso é que o torcedor corintiano está nesse desespero. E essa terça-feira foi uma terça-feira de estresse com todos os torcedores contrários ao Palmeiras. E tem que ficar registrado que isso é culpa de todos os clubes. De todos os clubes de não se formarem de uma maneira corajosa para encarar esse time do Palmeiras que vem dominando a América do Sul e dominando o Brasil. Você vê que na Libertadores é líder, ninguém ganha, ninguém nem consegue empatar com eles. E pelo Brasileirão, sempre lá em cima, perto da liderança. E quando jogam contra o Palmeiras, se jogam todos os clubes, todos jogam com a fralda cheia. É hora de reagir. Não é que eles conseguiram isso na sorte, porque todo mundo está falando, nossa, tem muita sorte. Tem sorte também, mas também tem competência. Competência que nós, como corintianos, sabemos, o Corinthians abriu mão da competência para gestores fracos que estão lá no clube fazendo gracinha sem gerir de verdade o Corinthians como deveria de ser gerido. Então o Corinthians é muito responsável, o torcedor também é responsável por não cobrar, por aplaudir conquistas pífias e achar que isso está muito bom e acabou. E derrotas, também aplaudir derrotas, porque eu lembro quando o Corinthians perdeu para o Cruzeiro no Mineirão pela Copa do Brasil, primeiro jogo da final, aplaudiram os jogadores do Corinthians naquela partida pífia que o Corinthians fez. Pífia! Aí, porque achavam que poderiam decidir na Neoquímica Arena. E nós sabíamos da dificuldade que seria decidir a Copa do Brasil diante do Cruzeiro. E o Corinthians levou tudo, o torcedor leva tudo no. Ah, nós somos a melhor torcida do mundo, porque nós comemoramos, até quando toma gol nós gritamos Corinthians, que ô, ô, ô, ô. Será que vocês não acordaram ainda pra vida? Estamos ficando pra trás, hein? E isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Torcer muito para que realmente o time do Palmeiras não se classifique para a próxima, para semifinal do Mundial. E aí colocarmos a casa em ordem, para que não possamos passar por esse tipo de situação nunca mais na vida, né?